Portal do Arrocha. Se a vida fosse minha, mas... E no Beba agora virou MC. É o pontinho do Beba. Você sabe do Beba. Ela fica, mas sai para na posição de quebrada. Sai para na posição de quebrada. Sai para na posição de quebrada. Sai para. Você sabe do Beba. Maria, essa banda é boa demais. Tinha uma mudada de swing aí, né? Diferença. Muito cedinho mesmo. Vem, meu pegado tá certo. Vem, meu, deu uma mudada aí. Ó. É que na casa do seu Zé tá rolando zum zum zum. Várias novinhas se jogam balançando com o bumbum. É que na casa do seu Zé tá rolando zum zum zum. Vem, aí é só. E elas quica, dança e para na posição de quebrada. Dança e para na posição de quebrada. Dança e para na posição de quebrada. Dança e para. Baixa, baixa, vai, vai. Dança e para na posição de quebrada. Vai, sai e para na posição de quebrada. Vai, dança e para na posição de quebrada. Dança e para. E elas quica, dança e para na posição de quebrada. Eu fui fazer a posição de quebrada lá na roça. Por perguntou se ia cagar. E eu falei, não, você é a posição de quebrada, mas vai de pau. É que na casa de seu Zé tá rolando zum zum zum. Várias novinhas se jogam balançando o bumbum. Que na casa do seu Zé tá rolando zum zum zum. Várias novinhas se jogam balançando o bumbum. Elas que e na posição de quebrada. Sai para na posição de quebrada. Sai para na posição de quebrada. Sai para na posição de quebrada. Vai, sai para. Bem, fica errando, moço. Aí eu desconcentro também. Canta até a porra da letra aqui. Essa música é de minha autoria, tá? É. Pode falar do Beba. Puxa, puxa o solo, juro, Beba. A vida tá sabia. Esse porra era tentou. Tentar ser demais, na época do Cruzeiro, né? Ficou bom, hein? Ficou legal. Eu mexi um pouquinho no ritinho, ficou legal, viu? Esse negócio aí.